Aí eu encerro o fio, autorizado, base em reporte, final do 17. Autorizado, base em reporte, final do 17, encerro o fio. The truck on approach to Salvador, when they departure. Walking departure, final view system, thank you. China 6201, clear line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 0110, correct, China 6201. No solo aos 37, libere direita na Fox, solo 121 no decimal 9. 121, obrigado. Bom, meu servo, o fio autorizado, só que é emitido a pista 17, vento 190 graus, 04 nós. Ele está sendo emitido até a você. Salvador, tem previsão de alguma aeronave na final da hora zero? Eu vou ser com apenas mais um TGL e após for o completo, você é agotado. Entendido, mas esse TGL após o pouso completo, ok? Afirmo, você é agotado, né? Gente. Ocean S6201, clear for takeoff, runway 10, the wind is 180 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, Ocean S6201. S6201 Airborne S39, Alá Salvador Departure 120 decimal 80, have a nice trip, sir. 208, have a good evening, S4, Coach, 6201. Chaparone, vinte e voo 050, sem restrições, ajuste na 098. Direto do 1, gol no 966. Esse padrão, perna do vento pista 1-7, reporte setor norte da rua. 6201, radar contact on the front and contact level 360, Salvo 1 depart. We put you, contact level 360, can we play Salvo later position please? Find out to leave the position, Ocean 6201. Great, if I leave that, thank you, Ocean 6201. base, reporte final da 17. Autoridade base, reporte final da 17, terra do céu. Pacific Ground 022, call Hector Center 126, decimal 85, Ifaneva 125, decimal 45. Hector 685, Ifaneva 12545, Pacific Ground 022, thank you. Azul 9083, via chegada bom, se deita para o nível de voo 070, ajuste na 018. Contato radar na decolagem, livre desvio, após desvio, voo direto Ledo, submantenha nível de voo 340. Ok, só para desviar pela esquerda, após desvio vai mais direto Ledo. Após desvio, outono. Azul 6909, tem igual alguma chamada da esquerda? Estou mantendo praticamente a proa, aproximadamente 5 graus para a esquerda, para passar por cima da azul e daí vai valer, ok? Sente azul 6909, reporte a proa no Lido. Paulo Romeu Oscar, Bravo Eco, voo Alagoinhas para interceptar a chegada Golf, reduza para 2509, desça até o nível de voo 080, ajuste na 098. Paulo 9083, desça para 4000, peça restrições, ajuste na 098. Eu tenho restrições no 0148. A Não tem um perfil, a 1903, número 2 na próxima série. Ano mesmo, a 1909. Gente, a 1909. Channel 6201, calling 6.128, dismount 35, if unable 123, dismount 8. 0908. Ano 966, seguinte na prova de turno, desça para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado o final do procedimento ILO 76, oficina 0, é passado cruzado. 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado o procedimento ILO 76, foi mais precisado, bom 966. Barra meu ato, bravo eco, desça para o nível de voo 050. Papapá Alfa Charlie Mike, reduza para 2209, número 4 na aproximação. registro após a rolagem do embreagem da companhia, autorizado na linha e manter a cabeceira 1-0. Após a rolagem do 1-0, a linha e manter a 1-0, vamos passar. Azul 6999, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 238, será boa noite. Boa noite, bom voo. Acione o transponder 5267, chame o controle 1208, seu bom voo. 5267, 208, azul 420, Brante. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolou, passou, viu, Pet? Azul 4206, contato radar na decolagem, via saída Puka, submantém nível de voo 350. 350 via saída Puka, azul 4206. A Patanguasca, voo Kilo, visual com canto? Pela A Patanguasca, voo Kilo, fora ingresso no circuito, chame em torno de Salvador, frequência 118, decimal 95. Composto. Boa noite, Papatão, Guasca, Bosquilo. Papatão, Guasca, Bosquilo, boa noite. Um ajuste no 018, reporte da escala da Seasa. Passada da escala da Seasa, uma possibilidade de armar de ponta para 1-0. Inicialmente, reporte na Seasa, Guasca, Bosquilo. Passada. Após 19544, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 150 graus, 059. Nível de decolagem de pistão 0, azul. Quatro, cinco, quatro, quatro. 4.009, Papa Romeo Alfa, Papa Romeo Alfa, Bravo Eco, retorno para 2009. Reduzindo para 2009, Alfa Bravo Eco. Decolado 55, controle 1, 208, seu bom voo. 208, boa noite. 008. Mover o foco 08, azul 4206. Controle Salvador, azul 9544, Arbor 1, passando 16007. Azul 9544, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantém a nível de voo 380. 380 via Arbor 1, 9544, azul. Boa, estabilizado. Zona 966, complete 9 procedimentos, emissor reservador, frequência 118, decimal 95. Foi comandando 895, voo 966. Azul 9083, via saída para 2.10, autorizado final do procedimento e ele é satisfeito. A pista motora está estabilizada. 2.000, livre final, LS X-Way, chama estabilizado, 9083. Seia, final, é a próxima de LS X-Way. 1.966, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso, vou pistão no 0, vou dar o CBR. São Brasília, centro da hotel? Thank you. sinal da 17, vertical da R-Mine, 360 com curva pela esquerda. Tem outro tráfego, um Embraer da Azul ingressando final da pista 10. Inicie espera sobre R-Mine, aguarde instruções, nossa, Golfinho. Iniciando espera, curva pela esquerda sobre a vertical da R-Mine, nossa, Golfinho. Confirmando o segundo tráfego, uma TR da Azul vai ingressar final da pista 10. Tá, sim, possível, a gente aceita 17. Inicio 360, reposta novamente final do 17, o Golfo. Esse é a nossa, Golfo. 1966, tráfego à esquerda do eixo da 10, mantendo 1510, Caravan não interfere com seu pulso. Gente, do tráfego Caravan, vou 9 Golfinho, ingresso final da 17, aguardando o eixo da 17 liberado. Papapá Alfa Charlie Mike, 2 para 2, seu pé do eixo 018, autorizado final do procedimento IML 72, a pista 10, repassa desligado. Autorizado 2000, final do procedimento IML 72, voltará estabilizado, Alfa Charlie Mike. Estabilizado o final X-Ray, o 903. Ali 9083, complete nosso procedimento, chamou em Salvador, frequência 1918, decimal 95. Boa noite. Boa noite, concurso. Ali 4206, chamou centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Boa noite. Papá Romeu Oscar, Bravo Eco, desça para 3.000 pés, a gente não tem um outro. Sessão está 3.000 pés, o estado 1.018, Oscar Bramato. Pista liberada. Vai dando pista livre, 903. O Oscar Ufio, devido ao tráfego final da 1.0, vai direção ao estado que realiza o pulo na 1.7. Vai para a final da 1.7, 3.000 pés. 1966, solo aos 2100, direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 1219, igual 1966. Na calda na 7, ó, se voltou. Avistado, autorizado o pouso, pista 17, o vento 160 graus, 07 nós, ó, se voltou. Livre pouso, voltou. Azul 9544, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 288, azul 9544, obrigado. Concordo. Azul 9083, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, 9083. Tango Oscar Golf Kilo no solo 01, confirmando destino, Alpha 3. Libere na última esquerda, Taxu em Lima, chame solo 121, decimal 9. Casal Golf, decimal 2000 pés. Chama o resto autorizado. Acho que vai Charlie Mike. Papa Paulo, sou Charlie Mike, complete nosso procedimento, chame o Toyota Elevador, frequência 118 do Sinal 95. 1895, Antônio, Papa Charlie Mike. Toyota Salvador, Papa Paulo, Papa Charlie Mike. Papa Paulo, Papa Charlie Mike, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista liberada. Afirmativa, Papa Charlie Mike. É possível dizer se encaixaria a gente com o número 1 para pouso na 197, após o externo? Não há tráfego para 197, reporte quando visual com o campo. Afirmativa, reportará quando visual então para modificar a regra de prosseguir 197, Papa Charlie Mike. A melhor sobre a voa, que a torre acaba de informar que estava dando pé visual com chuva elétrica para o campo. Eu matei. Reposta na final devido a tráfego retaguarda. Afirmativo, voa esquerda, mas a base curta na medida do possível para ver se não afeta a faixa de mais, vai baixar de chegada. Salve, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Oscar Bravo F, estabilizado no ILS. Papa Romeu, Oscar Bravo F, boa noite, o ajuste no 018, continua a aproximação, agora autorização de pouso, pista 10. Afirmativo. Charlie Mike, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, cobertura 140 graus, 05 nós. Pouso autorizado pista 17, Alfa Charlie Mike. Confirma o verso com Alfa Charlie Mike? 130 graus, 05 nós. Ok, graças Alfa Charlie Mike. Passou o sistema embaixo de travagem, acho que é o Bravo Eco. Gente, aguarde a autorização, é o Bravo Eco. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Alô, Eco. O Oscar Bravo Eco após o pouso com o pátio. Pátio 5 avistar, chegada internacional. Quente. Papá, Charlie Mike no solo 07, confirma parte de chão. Gente, autorizado backtrack, retorno via Papá, até a BFR, o ano que está. Seguinte, autorizado, retorno via pista, Oscar, até o hangar do Graia, com a Charlie Mike. Via pista, Oscar, até o hangar do Graia, com a Charlie Mike. Meu Oscar Bravo Eco no solo 09, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Alfa Charlie Mike, boa noite. Salvador, muito boa noite, Tan 3283, está pronto no ponto de carga 1-0. Tan 3283, boa noite, autorizado a linha e decolar. Estou no 0, vento 130 graus, 04 noite. Livre a linha e decolar, então, no 0, Tan 3283. Boa noite, 69, boa noite. Após a rolagem do R2 da TAM, cruzado a linha e manter a terceira no zero. Após a rolagem do R2 da linha, manter a terceira no zero. Boa noite, 69. Decolado 19, chega o controle 1208, tem bom voo. 208, já. Tan 3283, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submarino de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, 3283. Bravo Eco autorizado, cruzamento da 1735 até o hangar da Aerostar. Fio autorizado o cruzamento, segue a retaguarda do Falcon 2000 até o 45. Boa noite. Estimado em decolagem mais um minuto. Gente, bom noite, Arnaldo. 69, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 02, né? A gente vai decolagem, vamos ver agora, 89. 3283, pode voar Alepa? Autorizado direto Alepa, para 3283. Graça, direto Alepa. Autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 03 nós. Livre decolagem mesmo. Direto Alessa. Quando Alessa, qual vai ser a nossa? Na decolagem via saída São Bruno, submarino de voo 360. 360 na São Bruno. Acreditar formações, possibilidades de tácula da presença, né? Como 645 livre de desvios, aguarde coordenação com o centro Recife. Positivo, aguardando. Leda ajuda bastante. Autoridade, direto Leda, gol no 645. Leda. Um 3283, chama o centro Recife, circuito em torno 2000, alterna 128.8. 260-228, conheço, Recife 3283. Turno 645, autoridade direto, cuspito. Direto, posição. Alta, Foxtrot, Índia, Tango Alfa. 190, tá, 3897. Cadê 145, boa noite. O Xenon 6143, boa noite. Chegando a volta, vista para 4 vezes, sem restrições, registro no 08. 245, ok, positivo, voando Leda da presente 1645. Turno 645, nova coordenação com o centro Recife, voo Isila, Índia Serra, Índia Lima. Isila, está presente com o 645, grato. Turno 869, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Turno 869. Turno 869, na escuta do controle de Salvador. Turno 869, transmissão a cegas pelo centro Recife, frequência no 26.0, alterna 128.8. 128, contagiou outras vezes, acho que o problema é no meu rádio aqui, confirma a primária? No 26.0. 260, 228, boa noite. Boa noite. 3897, decolagem São Juan. São 3897, contato radar na decolagem, via saída São Juan, submantém nível de voo 320. Perfil da saída 320 para 3897, pequena desvia esquerda aqui, magnética 205 devido à formação, aproximadamente 20 milhas. 205 por 20 milhas, livre desvio, estão 3897, após desvio, vem Leda. Após desvio, Leda, está 3897, autorizado. 645, chão centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12235, 1238, Gol 645, obrigado, boa noite. Pode voar duas, 6143. O chão é 6143, autorizado, tudo, responsabilizado.